Tem uma foto aí na tela, pessoal, do cara que era um dos maiores sedutores do Tinder, que pegou mulher pra caramba e tal. Esse cara aí que vocês estão vendo na tela, olha a carinha dele. Foi um dos maiores sedutores do Tinder no Brasil. Pegou um monte de mulher aí. Inclusive levou dinheiro delas, né? Olha o rosto do sujeito, olha a careta. A mulher, ela se atrai mais, pela minha experiência, nas questões físicas, né? Em riquezas, tá? Isso é um fato. E status sociais. Se a mulher tá com um cara que é muito famoso, a mulher tá com um... Aí ela se atrai. Agora, o cara pode até ser feio, ter uma voz horrível. A mulher, ela sente atração pelo corpo, isso não dá pra negar. E pela posição social que ela conquista. Vou botar foto aí de novo do malandro do Tinder aí. Do cara que pegou mais de 50 mulheres aí no Tinder. Olha a careta dele aí. Vocês realmente acham que esse cara tem 1,80m, tem um queixo quadrado, tem traços... Porra, pelo amor de Deus, pessoal, vamos ser mais inteligentes. Me lembro até do caso daquele Marcelo Nascimento, aquele cara que se passou pelo filho dono da Gol. Vou botar até o trecho aí no vídeo. O cara se passou pelo filho dono da Gol, foi pra Recife, Recifolia. Pegou feiticeira na época, pegou as novinhas lá. Tudo falando que era filho do dono da Gol. O cara inclusive tava foragido na época, o cara não tinha um centavo no bolso. Então assim, como é que ele conseguiu isso tudo? Foi com 1,80m? Ele não tem 1,80m. Foi com magreza? Não, ele era gordo. O cara era calvo, não tinha cabelo. E aí, como é que tu me explica? O cara conseguiu pegar tiazinha, pegar atriz, pegar feiticeira, pegar novinha, pegar as atrizes da Globo? Só na lábia, só na conversa. Que nem o cara do Tinder. Eu me lembro que eu tinha um parente meu, que ele era loiro, né? Mas ele era feio pra caramba. Aquele típico loiro, né? Piscina numa casa pobre, né? O olho azul, mas o resto da cara dele era bem prejudicada. O cara era motorista de van. E uma vez ele foi pra Angra dos Reis, né? Foi contratado pra levar uma galera pra uma festa. E ele conseguiu entrar na festa. Porque ele falou que ele era... Combinou com os caras que a gente tava indo. Falou que ele era alemão, que ele era um empresário no Brasil. O cara pegou, mostrou foto pra mim, vídeo da época. Pegando um monte de mulher. A mulher, ele nem falava inglês, inventava que tava falando inglês. E as mulheres acreditaram. Pegou um monte de mulher. Então assim... Vocês realmente acham que o cara tem que ser bonitão? Se o cara tiver um status social, um empresário, se o cara for um empresário, ah, ele tem dinheiro, ele é alemão, ele vai me levar daqui, vai me tirar do bostil. Cara, a mulher dá que nem chuchu em pé de serra. A gente viu também no caso da Copa do Mundo no Brasil, que as sulistas, as mulheres do Rio Grande do Sul, estavam tendo relação com os australianos no meio da rua. Vou botar até a reportagem aí. A mulher nem falava inglês, a reportagem estava acompanhando, a mulher nem falava inglês, chegava beijando o australiano pegava a mulher de graça, sem, não era prostituta não, prostituta paga não, era mulher na rua mesmo. A mulher do Rio Grande do Sul dava pro cara australiano, porque é um estrangeiro, tem dinheiro. Então é isso aí, pessoal, até um próximo vídeo todo da semana, comente e valeu.